Paz do Senhor! Meu filho me disse, pai, parece que essa Copa é a Copa da Zebra. Zebra é aquela expressão que nós usamos quando nós julgamos a aparência, não é verdade? Quando vem uma competição entre dois times, um grande, imponente, principal, favorito, contra um pequeno lá, inocente, todo desprezado, e de repente é por esse pequeno que vem a vitória. Então nós dizemos, foi uma zebra. Bom, Jesus Cristo, ele não olha a aparência. Com Jesus Cristo não tem zebra. Jesus Cristo pega as coisas desprezíveis do mundo para confundir as grandes. Jesus Cristo não confiava nos principais, nos sacerdotes, nos importantes escribas e mestres e doutores. Ele usava pescadores, ele usava os pobres, ele usava um burrico para entrar na cidade como rei. Jesus não olha a aparência. Por isso que andar com Jesus não tem zebra. E quando a Bíblia fala que a humildade vai adiante da honra, essa é a certeza de não dar zebra. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.